Glória a Deus, aleluia. Louvemos ao Senhor, vamos ficar todos em pé e vamos fazer a nossa oração juntos. Ele, seu braço para o céu, para Deus. E vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia. Olha para os irmãos do lado e diga, paz Jesus, esteja no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Louvemos ao Senhor por essa presença maravilhosa. Pode sentar, irmãos, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém. Então é o seguinte, nós temos que ficar à disposição do Senhor para Ele agir na nossa vida. Então, gente, o louvor e a adoração, eles nos levam a essa condição, como nós temos aprendido aqui, com relação ao tabernáculo, que é o símbolo, né, da nossa vida com Cristo Jesus e de nós entrarmos diante da sala do trono, como que é isso que nós estamos aprendendo, né? Então, quando mais nós vamos orando, então mais nós vamos dando condição ao Senhor de ir naqueles lugares que estão trancados, que nós mesmos trancamos, né, com as trevas, com os pecados, coisas às vezes até de gestação, coisas antigas, que a gente não permite Deus agir, porque são coisas que machucaram muito e elas ficam ocultas dentro da nossa vida. E nós precisamos do Espírito Santo. Então, veja, o Espírito Santo só vai tocar nessas áreas quando nós estivermos preparados. Porque nós vamos ter que aceitar. Tá? Então, isso acontece de acordo com a nossa entrega, que a gente vai fazendo em casa. A oração constante, de persistência, que é isso que Jesus fala, né? Orar sem cessar. Sermos perseverantes. Então, se nós não somos perseverantes na oração, mas, gente, não é aquela oração mecânica, essa oração de encontro com Deus. Tá? Então, essa oração vai nos levando a este lugar da cura profunda. Tá? Aonde os demônios não vão poder ficar mais. Porque qualquer treva é demônio. Ah, cristão tem demônio? Tem, sim. Pode ser. Pai, de onde que nós vemos? Tá? Então, a nossa alma, toda a nossa alma, ela precisa se alinhar à palavra e andar santificada. Então, não pode haver trevas. Então, são níveis de, eu diria assim, de luz e de crescimento. Né? De onde o Senhor vai, então, tomando conta. E tirando aqueles moradores antigos que estavam na nossa vida. Então, não resista a Deus. Nós temos que resistir ao diabo. E olha, se nós não orarmos muito, nós temos uma rebeldia tão grande. Porque nós nascemos em pecado. Tá? Então, nós temos uma rebeldia contra Deus tão grande que nós não permitimos Deus agir para nós nos entregarmos a Ele. Então, por isso que, quando nós vamos orar, nós precisamos do Espírito Santo. Essa doçura, mas que ao mesmo tempo é todo um poder único, né? Que Ele, só Ele vai poder ir naquele lugar, para que haja a libertação que Jesus quer nos dar, tá certo? Que é através de Cristo Jesus, da vida dEle, que está em nós, que nós vamos sendo libertos e vamos crescendo espiritualmente. Para não ser aquele cristão que fica naquele nível perigoso. Amém, querido? fica num nível perigoso, porque não anda na prática onde a Bíblia diz que é para cuidar da salvação. Não é Deus que cuida da minha salvação, sou eu. Tá? Depois que a gente cresceu, não tem ninguém tomando conta de nós. Fala a verdade. Né? Ninguém vai dar banho em você, ninguém vai ficar falando, vai tomar banho, vai comer. Você é adulto, ok? Já passamos da fase de bebês, de crianças. Então, nós temos que entender que a vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não abrirmos a porta do nosso coração, porque o próprio Jesus diz que ele anda de porta em porta, e ele quer ver quem vai recebê-lo. Eu aceitei Jesus aquele dia. Agora, eu tenho que tomar conta da minha salvação. Então, a salvação é isso, é todo dia essa entrega, gente. Nós, se nós temos coisas em nós que, tipo assim, ó, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, gente, é rebeldia. Sabe? Desobediência mata uma vida. Morte espiritual, gente. Vocês estão me acompanhando? Você precisa saber se você está num nível de obediência ou de desobediência. Porque se tiver com a desobediência, você precisa muito de Deus. Você precisa de arrependimento, está precisando do sangue de Jesus. Deus está falando toda hora. E veja que nós temos que nos aprontar para a vinda do Senhor. Ninguém sabe quando ele virá, mas está próximo. Está próximo que o cerco está fechando, não vai ter melhora nesse mundo. E tem mais. O ímpio e o incrédulo, eles vão sofrer as trevas do mundo. Deus está prometendo e promete, a palavra dele é fiel, né, gente? A segurança dele e a proteção para a igreja. Mas ele diz que o julgamento vai começar pela igreja. Então, se nós não nos dobrarmos ao Senhor agora, nós podemos ter salvação. Mas depois do arrebatamento. Porque não vão demorar 50 anos para Deus, se Jesus vir. Não vai, não tem mais. Não tem mais como, gente. Né? Os homens estão corruptos. A humanidade se corrompeu. Então, é preciso de santificação. E o Senhor falou, vocês sabem os sinais fim dos tempos, porque você sabe se vai chover, você sabe se vai dar fruto, se está na hora, só de olhar na árvore, que qual que é a estação, o que está acontecendo, não é não? Então, nós muito mais que sabemos. Certo? Então, você tem que se render ao Senhor, você não pode ser desobediente. Porque se você é desobediente ao Senhor, ele vai cortar você. Você tem que saber disso, porque está escrito na Bíblia. Ele vai cortar. Uma pessoa que anda 40 anos servindo ao Senhor, por isso que Paulo fala, eu preciso tomar cuidado para não cair. Depois de ter feito tudo isso. Escrito até um terço do Novo Testamento. Depois, uma pessoa de viver 40 anos sem pecado, se pecar, começar uma vida de pecado, a seguir, o nome dele está descartado do livro da vida e Deus nem lembra que aquela pessoa foi justa. Deus é assim. Está escrito na Bíblia. E o inverso também é a verdade. Se uma pessoa viveu 40 anos no maior pecado do mundo, todos os pecados, mas logo a seguir, ele se arrepende, ele se torna uma pessoa justa, Deus nunca vai lembrar dos pecados da vida passada. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado. Não é porque eu aceitei Jesus um dia que está tudo bem. Aquele dia foi dele na nossa vida. Porque ele entrou, ele é o poder, ele nos salvou. E dali para trás acabou. Mas dali para frente agora eu preciso cuidar. Então, se Deus está falando, você tem que ser obediente. Você tem que aceitar as correções, você tem que mudar de vida, você tem que ter nas suas orações diárias um arrependimento santo, que o Espírito Santo traz. Quem ora tem arrependimento. Quem não tem arrependimento, nem salvo não está, gente. Vocês estão me acompanhando? Você tem arrependimento na sua oração? Ou você está achando que você está ótima? que eu faço do meu jeito. É, então, isso aí é o jeito do diabo. Tá? Não é assim andar com Deus. De jeito nenhum. Deus é fiel, Deus é bom, mas eu tenho que colaborar com a fidelidade dele. Se eu não colaborar com a fidelidade dele, está escrito na segunda carta a Timóteo, ele não vai fazer nada comigo, embora ele seja fiel. Vocês estão me acompanhando? Eu perco a salvação, ele é fiel, mas eu perco, porque eu não sou fiel a ele, ao Evangelho. Está valendo, gente? Então, nós precisamos nos dobrar a esse Deus diariamente. Nós temos que ter não só o coração santo, a vida santa, mas postura santa e reverência diante de Deus. Porque se eu não sou tocado por Deus, para mim tanto faz. Qualquer coisa. Quer dizer que está bom para o diabo. Está valendo isso? Então vai se posicionar em Deus, vai ler muito a Bíblia e pedir para ele te ajudar. O Espírito Santo a revelar para você onde você está falhando, o que, que não está certo, qual é a mudança que você precisa na sua vida, quais são as suas desobediências a Deus, porque Deus diz que corrige aqueles que ele ama, que são seus filhos. Porque quem não corrige não é filho, é bastardo. Então, deixa para lá. Mas o Pai verdadeiro corrige. E na hora não é bom a correção. Então, nós precisamos de correção para a nossa salvação. Ok? Quem não recebe correção não está salvo. Porque Deus corrige para a salvação. E Deus permite muitos testes, muitas coisas para a gente se entregar. E eu preciso de ti, Senhor. Você é meu Pai. Vem e me ajuda. Para nós sempre estarmos debaixo da proteção dele. Nós não somos valentes coisa nenhuma, nós precisamos de Deus. Amém, queridos? Então, o Senhor está dizendo que Ele procura os corações. Ele está procurando o nosso coração. Ele está batendo. Nós temos que nos entregar. Você acha que precisa ter uma banda aqui para você se entregar? Isso é alma. Você precisa de seu coração para se entregar. Aliás, não está nem de música. Vocês estão acompanhando? Então, não fique com estas resistências que isso é pecado. Né? Porque lá na tua casa eu não chamo uma banda para você adorar a Deus. Né? Tá? Então, se posiciona no Senhor e vai se entregando, e vai se humilhando, e vai obedecendo, para você estar preparado para a vinda do Senhor. Porque mesmo que não esteja preparado e se salve depois, vai passar a obra toda, a vida toda pelo fogo, né? Eu até nem sei bem como que é isso, mas deve ser horrível. Porque se agora já é difícil para cortar os galhos, né? Mas já estamos sendo, então, purificados e lavados pela palavra, que a palavra nos lava, né? Que a palavra, ela vem para nos limpar. Então, se já é difícil agora, para haver correção na nossa vida, porque nós não somos flor que se cheire de jeito nenhum. Não temos nada de bom dentro de nós. Nada. Que nem Paulo diz, se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. Aí sim. Certo? Bom, amém. Então nós vamos ver hoje aqui na palavra, eu quero trazer aqui para vocês, vamos estudar juntos, que Deus disse que nós somos selados com o Espírito Santo. E que Ele é o penhor da nossa salvação. Tudo bem, nós temos o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação, quer dizer, ele é a nossa segurança. Mas nós precisamos ver qual é a nossa condição para estarmos com essa segurança. Porque, né? Sabe, gente, porque as pessoas, tem muitas pessoas, que só pegam o pedaço que interessa da Bíblia. O que não interessa está descartado. Perde a salvação, hein? É sério, agora é a hora, gente, de pegar a cruz. Estamos na última hora. É hora de pegar a cruz todo santo dia. E viver uma vida santa e largar desse mundo imediatamente e mudar tudo que está aqui dentro. Ah, é doloroso, é sofrido. Ah, se é, você viu o que aconteceu com Jesus carregando a cruz dele, hein? E ele nem precisava, hein? Só para nos salvar. Você viu o estado que ele ficou, né? Além do que ele recebeu sobre ele todos os nossos pecados, de todas pessoas do mundo, todo pecado do mundo, tudo caiu sobre ele. E tem mais, ele, Deus, morreu. Foi pro inferno. Então foi pesado, foi horrível, foi horrível, foi horrível. Então é para nós pegarmos a cruz. A cruz é o quê? Largar o mundo. Não posso viver daquele jeito, gente. Não posso ter amizade com gente do mundo. Quem são suas amizades? Tá? Você não pode ter amizade com gente que prejudica o seu andar com Deus. Então, isso é a cruz. É sofrido. É para quem quer andar no mundo. Tá bom? Bom, mas segunda-feira, deixa eu fazer um parênteses aqui agora. Segunda-feira é feriado, né? Mas que é dia de mortos. Mas nós vamos comemorar o quê? Então, todo mundo que está aí tem Deus na rua, né? É dia deles e daqueles que morreram, igual eles andam. Mortos. Que estão no inferno, então. Porque quem morreu com Cristo Jesus está vivo. Então, esse feriado não tem nada a ver, né, gente? É ridículo. Tira isso da sua cabeça. Dia de mortos. O que, que é isso, gente? Quem está em Cristo Jesus não morreu, passou de uma vida para outra. Está vivo? Amém? Então, vai ficar fazendo o quê? Que reza para essa gente? A cumbaria. Espiritismo? Vai ficar clamando o quê para Deus para quem está no inferno? Porque se morreu, né? Foi espiritualmente. Porque Deus só lida com o espírito. Parte espiritual. Esse corpo aqui está caindo, ele está se desfazendo, ele vai acabar. O Senhor vai nos dar um corpo glorioso quando ele vier. Certo? Um corpo que não vai acabar nunca mais. Mas esse aqui não tem a ver, mas a nossa alma e o nosso espírito, né, gente? Eles vão entrar num outro corpo espiritual. Então quem morreu está lá, enterrado, foi cremado, sei lá. Mas está vivo espiritualmente? Foi um pano verso, morreu. Se desfez, tá? Okay. Então, esse feriado, segunda-feira, gente, isso aí não tem a ver, né? Nem precisava isso. Então, é dia de glorificar a Deus, né? Porque aqueles que nós amamos e partiram, partiram na glória de Deus, aleluia, temos que ser felizes. Está valendo isso? Amém. Então vamos esquecer esse negócio aí desse feriado, ok? Que nem precisava ter. Mas quando o país é confuso com relação à doutrina, acontece esses feriados e outros. Amém? Amém. Né? Vocês já tinham pensado nisso, óbvio, né, gente? Finados, dia dos mortos. É isso. Pessoa que morre com Cristo Jesus, quer dizer, ela não morre. Não é o corpo, esse corpo aqui morreu, mas a pessoa está viva. É uma glória, hein? É? Amém. Então, glória a Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, que eu vou falar do penhor da salvação, certo? Amém. Mas nós precisamos, então, entender que nós temos o Espírito Santo que... E nós somos selados por ele para ele nos guardar até a redenção total, né, gente? Até a gente ir para o céu, ok? Mas preste atenção, não é de qualquer jeito. Então veja Efésios capítulo 4, versículo 30. Então veja. Olha aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Amém. Então, nós somos selados porque ele nos guarda até aquele dia. Quer dizer, o dia que a gente for para o céu, lá no céu não tem pecado. Então, nós vamos estar seguros, porque fomos para lá, fomos salvos. Então, nessa nossa jornada aqui na Terra, o Espírito Santo está. Por isso que é importante... Nós sermos cheios com o Espírito Santo. Isso é responsabilidade nossa. De sermos cheios com o Espírito Santo e colaborarmos com ele, ou seja, com o ministério dele, para ele agir na nossa vida. Nós estamos vendo muito isso de colaborar com Deus. Eu tenho isso aí, eu tenho que aceitar o que Deus diz, porque eu tenho que fazer a minha parte, obedecer, entrar na disciplina, né? Pegar a minha cruz, negar a mim mesma, sair do mundo, tá? Me arrepender dos meus pecados todos os dias. Então, esse selo aqui do Espírito Santo, ele é um selo oficial de Deus, de posse. Olha, imagina isso, né, gente? É com relação aos filhos e aos herdeiros. Nós somos filhos e herdeiros. Herdeiros do quê, gente? Da vida eterna, da eternidade. Que nós vamos reinar com ele para sempre. Então, por isso que nós não podemos andar com o mundo. Nós temos, gente, que ter isso muito a sério dentro de nós, essa mudança, por causa deste selo. Então, eu tenho que colaborar com o Espírito Santo. E veja que Deus nos selou, conforme está escrito aqui, Deus é Espírito de Deus, no qual fostes selados. Nós fomos selados, gente, é um depósito que Deus pagou pelas nossas vidas. Foi feito um depósito com esse selo. É um pagamento. Nós sabemos o preço. Tá? Para as nossas vidas. Então, veja a importância do Espírito Santo, como eu preciso me afinar a ele. Como eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Ele não é um poder que está solto por aí ou que de vez em quando vem aqui. Ele é uma pessoa, sim, de poder, mas que está dentro de mim. Então, eu tenho que aprender a me relacionar com ele. Então, ele não é um vento. Ele não é um poder sobrenatural só isso. Ele não é isso. Ele é uma pessoa. Tá? E assim como eu tenho o meu espírito nascido de novo, é através dele que eu vou me relacionar com o Espírito Santo, que é uma pessoa em espírito, ok? Então, através da oração, da leitura da Bíblia, da oração em línguas, da adoração, tudo mais, nós estamos nos relacionando com ele. E nós podemos conversar porque ele responde. Quanto mais eu vou ficando na presença dele, mais sensível eu fico à voz dele, às respostas que ele me dá. Porque ele dá sempre. É que muitas vezes eu não estou afinada ao canal que ele fala, que é no nosso espírito, através da nossa consciência, sabe? Então, gente, esse selo aqui do Espírito Santo, que está em nós, ele está nos guardando, estamos cheios com o Espírito Santo, até oramos em línguas, ok? Ele, apesar disso tudo, ele não pode fazer nada e nem se mover nas nossas vidas se nós não colaborarmos com ele. Se você não ouve o Espírito Santo, conforme Paulo diz lá na carta a Timóteo, a sua consciência está selada, ele já saiu. É sério, eu nem sei o que Deus está falando. Eu não sinto nada, não vejo nada, não percebo nada. Então, é sério espiritualmente, não está acreditando nem para Paulo, como é que é isso? Estão me acompanhando, gente? Então, precisa ter cuidado. E também precisa ter cuidado para não recusar ao ministério do Espírito Santo. Não recusa, ele é sensível, hein? O Espírito Santo é muito sensível. Quando ele está agindo numa situação, nós temos que estar bem alertas. Porque senão ele vai embora, a unção vai e às vezes não volta. Então, nós precisamos ser sensíveis a esta presença e não recusarmos ao ministério dele. Vamos ver, então, isso em Gálatas, capítulo 5. Ele diz, no versículo 16, que a gente conhece bem esse versículo, mas nós precisamos entender cada vez melhor. Olha aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a consciência da carne. Então, é nossa responsabilidade sermos cheios com o Espírito Santo, que ele está dizendo aqui. Andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Então, se eu recusar ao Espírito Santo, que ele que age em mim, essa comunhão minha dele, para eu não andar na carne. Porque se eu nem estou ouvindo o Espírito Santo, eu nem estou fazendo, eu não estou distinguindo Espírito e carne. Eu nem sei direito o que quer dizer isso. Porque é o Espírito Santo que me revela. É ele que me ensina o que é carne e o que não é, conforme o que eu leio na palavra. Tá certo? E se eu recuso a operação dele, o agir dele na minha vida, aí que ele não pode fazer nada mesmo. E ele vai se afastando, gente. Porque se eu vou deixando o Espírito Santo num lugar onde ele não pode operar, ele vai indo embora. Igual foi na vida de Sansão, de Saul, vocês sabem. A gente já trouxe exemplos aqui. Né? Então, nós precisamos ter essa conscientização e entender que nós temos um compromisso em colaborar com o Espírito Santo. Ele não vai tirar os meus pecados. Ele não vai mudar a minha vida, embora seja ele que opere com o poder em nome de Jesus. Mas ele não vai fazer nada se eu não colaborar. Ele vem com o mover dele e eu não faço nada. Eu não colaboro e nem respondo, né, com as minhas ações aquilo que ele está propondo. E todo mundo que nasceu de novo sabe. Porque vem, flui algo. Mas eu descarto porque, sei lá, nem percebe que é o Espírito Santo. Eu acho que, sei lá, eu pensei, mas eu não quero. Pronto, é por aí. É tão simples assim. Andar com Deus é simples assim. Ah, eu acho que é eu. Não, se eu soubesse, se fosse Deus, eu faria. Não, eu não faria, porque é ele. E você nem dá. Acha que é você. Ah, nem da bola. Então, se eu não colaborar com o Espírito Santo, que é um compromisso que eu tenho que ter, ele não vai fazer nada. Tá ok, gente? Estão aprendendo isso? E ele é sensível, o Espírito Santo. Ele é muito sensível, delicado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? É com delicadeza que nós nos relacionamos com ele, porque ele é delicado. Ele é amor. Ele é doce. Mas ele tem o poder. Então vamos ver Gálatas 6 aqui, pra frente. Versículos. Vamos ver o versículo de 7 a 9. Olha. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Então, de Deus não se zomba. Foi tudo que eu estou falando desde a hora que nós começamos. Eu faço do meu jeito, não estou com vontade. O Senhor diz que está batendo na porta dos corações. Se abrir, ele entra. Ok? Mas eu nem... Deus bateu aqui, mas eu também não estou querendo. Eu não mexo, não me mexo. Não quero me entregar. Vocês estão me acompanhando? Eu não quero. Existe um demônio tão forte, porque isso é demônio. Tão forte que eu não quero me entregar. Não, eu não vou nem erguer meu braço. Não vou nem falar nada. Não quero. Faço do meu jeito. Isso, demônio. Um ponto para ele. Carne. Vocês estão me acompanhando, gente? É para você prestar atenção. A quem você está se dobrando? A quem você serve? É sério. Então, de Deus não se zomba. Por quê? O que semeia, porque se o Espírito Santo, eu deixar o Espírito Santo falar para mim sobre Jesus, eu vou me dobrar diante dele. Jesus, eu vou me render a ele, pelo preço que ele pagou, que ele nem precisava, ele é Deus Santo, único, poderoso. Ele saiu do trono dele, ele rejeitou o trono dele, abdicou o trono para virar um homem e receber todos os meus pecados e morrer, e depois me deu a vida, e eu nem ligo. Então, como que eu sou desse Senhor? Ele não é o Senhor da minha vida. Ele é uma figura que eu ouvi falar. Então, veja que a salvação tem que entrar aí. Vocês estão me acompanhando? Então, vai me exercitar lá na sua casa. Você se ajoelha na sua casa e chora diante do Senhor e pede misericórdia, que você precisa se entregar a Ele. Que você não gosta de adorar, que você quer dormir, que você não ergue o braço, que você não abre a sua boca, que você acha sem graça, eu não quero, é demônio. Essa libertação, você tem que saber. Não, eu não quero orar. Não, eu não quero. Não levantar nem a pau. Traz uma cama aí que eu vou ficar deitado. Tá, tá bom. Você pode adorar a Deus deitado, mas o tempo inteiro deitado, não, né? Aí já passou do limite, amém? Tá valendo? Amém. Não é bem assim. Vocês estão me acompanhando, gente? Porque quando nós vamos entrando na presença de Deus, ele é tão suave que ele envolve o nosso físico e a gente não sente ele. Uma delícia. Quando fica esse corpo pesado, isso é demônio, é carne. Não quer nem... consegue nem abrir a boca e pronunciar o nome de Jesus. Nem sai, nem tem voz. Gente, misericórdia, hein? Fala. O dia que você não quer nem fazer nada, vai saindo já, vai. Eu não quero trevas na minha vida, pois é agora que eu vou me levantar, erguer meu braço e clamar o nome de Jesus. Vocês estão me acompanhando? Amém. Isso é falta de oração em casa, completa, completa. Não tem oração em casa. Não tem oração em casa, vem na igreja, fica aí dormindo. Nem se tivesse assim, bateria, não ia, ia ficar sentado, porque dói o pé. Estão acompanhando? Sempre que não precisa ter nada, precisa ter a presença do Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo, você se rende ao Senhor. Vocês estão acompanhando? Então, se o Espírito Santo não está, porque nós vimos aqui no tabernáculo, né, gente? Desde o começo da entrada da porta, desde aqui da porta, que Jesus é a porta, que o sangue de Jesus já está aqui. Senão nós não entramos para a adoração. O sangue de Jesus já está aqui, o Espírito Santo, ele já está nos recebendo, claro. Pois nós vamos andando da porta até o altar do sacrifício. Gente, é uma caminhada. Nós vamos com ações de graças. Nós vamos aqui com louvores, petições. Mas o Espírito Santo, ele está vindo, ele está ajudando. Claro que ele está ajudando, ele não está fora. Mas ainda... ainda não estamos na condição, gente, aqui, esse pequenininho aqui é a bacia da purificação. Aqui está pequeno, mas é uma bacia enorme. Porque ali os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, porque eles ficavam lidando com o sacrifício aqui. Então eles se lavavam aqui para poder entrar no lugar santo. Então, os nossos pecados nós vamos deixando aqui. O Espírito Santo está se envolvendo conosco. A oração, gente, no começo é duro. Eu comecei a orar, não estava bom. Demora. Tem dia que demora, tem dia que não sei como é que é. Acontece com todo mundo. Mas, quando nós entramos num lugar santo, são os sacerdotes que entram lá. Todos os dias eles entram lá. Todos os dias. Aí o Espírito Santo já está. Porque veja que tudo é o mover do Espírito Santo na oração. Porque se eu ficar só com a minha carne, Deus não faz nada. Vai levar anos, anos, anos, anos, eu não vou receber a resposta. Embora Deus disse que eu estou falando uma palavra que ele prometeu. Mas está na carne, não está no Espírito. Então quando entra aqui, aqui na verdade é o tabernáculo. Certo? A tenda. Onde Deus está. Então, a primeira, são duas sessões. A primeira é aonde nós, o Espírito Santo já está conosco aqui. Ele já está, porque nós já estamos com a força na oração. Porque nós já passamos por esse período aqui, por esse momento, e agora nós já estamos com a força orando. Até que ele vem e nos muda mesmo. E aí que ele vai para a segunda parte, que é o Santo dos Santos. Então lá eu já me rendi, gente. Lá Deus vai atender as orações. Até a oração em línguas lá é diferente. Vocês estão acompanhando? Então o Espírito Santo tem que estar envolvido na nossa oração, senão não é oração verdadeira. Porque é ele que me leva. Não sou eu que entro porque eu quero. Estão me acompanhando? É ele que é todo o processo da oração. Então, se eu estou aqui morrendo, não estou com nada, não quero saber, nem sei lá. Eu não me rendi a ele, eu não me entreguei. Veja que é minha responsabilidade. A hora que eu me entrego, ele me pega. E ele muda. Ou é porque eu estou triste, ou é porque eu estou preocupada, ou é porque eu estou zangada, estou chateada, sei lá, eu me desanimei. Eu não quero me entregar. Então, isso são correntes, cadeias, trevas. Certo, gente? Isso daí é que afasta Deus. Eu não deixo ele entrar. Eu não me rendo. Gente, fica difícil. Por quê? Porque a pessoa não tem costume de se entregar na oração. E nem sabe se entregar. Então, tá com raiva, tá magoado, tá sentido. Perde a vontade. Não quer comer de Deus. É coisa da vida, da carne. Tá dando importância pro mundo. Para as pessoas. Não é para mim. Quando eu vou entrando aqui, ó. Nesse pitico aqui, ó. Quando eu chego aqui nesse pitico aqui, eu já tenho que me largar a mão. Quer saber? É aí que é entrega total. É maravilhoso. Pronto, eu já entro no lugar santo. Flui. Gostoso. Eu me entrego. Deus começa a agir e me abençoar. E abençoar todas as situações da hora que eu comecei. Então veja que é rápido daí, porque eu entreguei o sangue de Jesus, eu clamei, eu me arrependi, eu não quero ficar com isso. Eu perdoo. Eu não ofendo, sei lá, e assim vai. Não me falta nada. Tipo, ai, eu não tenho. Ai, fica triste a pessoa. Sabe, gente, essas coisas do mundo, da vida. Ah, eu quero ter mais, eu preciso mais, não deu certo. Eu estava ansiosa, achei que ia ser, não foi. Ai, que decepção. Ixi! Isso daí atrapalha a entrega. Então, a nossa entrega para Deus não tem nada a ver com essas coisas. Isso é mundo. Isso é vida corriqueira. Vocês estão acompanhando, gente? Tá sintonizando? É isso. Quando eu vou orar, eu não posso ficar pensando em nada disso. Eu tenho que me entregar. Acabou. Então eu vou ter a força de Deus, a energia do Senhor, a alegria, vou orar, vou glorificar esse nome. E é o que vai mudar a minha vida. Ele começa a me abençoar, resolver os meus problemas. Dar paz e me proteger. Porque só aqui, neste lugar aqui, ó, que é o último lugar da tenda, são duas sessões. A primeira é essa aqui de baixo, que é o lugar santo, ó. Né, gente? Que tem o candelabro do lado de cá, menorá, do lado de cá a mesa da propiciação, os pães, né? Que é toda a provisão de Deus. Os pães quer dizer provisão, hein? Provisão de Deus, tá certo? Depois tem mais pra frente aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é outro altar, que é do incenso. Ele tá ouvindo. Por isso que a palavra de Deus diz, Davi nos Salmos, diz, Senhor, que as minhas orações, os meus louvores, sejam como a fumaça do incenso, que entra até os teus átrios, diante do teu trono. Então, aqui é um incenso. O incenso, quando o sumo sacerdote abre esse outro véu que tem aqui, para entrar no lugar santo dos santos, aquele incenso, a fumaça do incenso entra lá dentro. As orações. Gente, se mexe, faça boa. Dão glória a Deus. Aleluia. É isso que você vem fazer na sua casa. Quando você vem aqui, você vem com alegria também. Porque você vem encontrar o Senhor. Aqui não é lugar de ficar lixando unha. Nem pensar. Aliás, nem lá na sua casa. Quando você vai entrar, se você estiver lixando unha, você não entra nesse lugar. Não é hora de ficar lixando unha. É hora de desligar de tudo, ficar com Deus. Estão me acompanhando, gente? Então é isso. Deus está falando que você tem que mudar de atitude. Você não pode ser uma pessoa indiferente diante de Deus. Se você for indiferente diante de Deus, você vai cair. Não é sério? Então, gente, aqui, esse lugar aqui, Santo dos Santos, é o lugar do Salmo 91. Nós temos que entrar neste lugar todos os dias. O Senhor nos oferece proteção, guarda, amparo, sustento, libertação, livramento e moradia eterna. Para a glória dele. Salmo 91 é isso. Não adianta que só ficar falando, aquele que habita no meio. Não, é viver. Ali ele descreveu o que é viver com Deus. Ficar livre. Meu irmão atingirá. Porque você está lá dentro. Olha, a proteção de Deus. Então veja, gente, e o penhor é este. Então não é qualquer um que tem penhor. Você está me acompanhando? Se você não entrar aqui, você não tem. Porque eu só entro aqui com ele, com o Espírito Santo. Então muda seu jeito, que é isso agora. Não tem graça, Deus, para você? O que tem graça na tua vida? O quê? O que está substituindo Deus? O que você pôs na sua vida que substitui Jesus? Substitui a presença do Espírito Santo. Substitui a glória de Deus Pai. O que é? Você está indiferente, então você está morto. Então, versículo 7, vou ler de novo. Não os enganeis, de Deus não se zomba, tá bom? É isso aí, falar que está, que não está. Pois aquilo que o homem semear, isto também sei parar. Está tão claro, você está semeando essa glória de Deus na sua vida, você vai colher. Gente, acorda. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito Santo colherá vida eterna. Quem semeia para a carne, perde tudo do Espírito. No final. Está escrito. É isso que está escrito. E você nem se preocupa? Gente, cada vez que eu leio, e gente, toda vez que eu falo essas coisas, tudo que eu falo aqui é para mim, é um temor tremendo de Deus. Quem não tem temor a Deus, está precisando de arrependimento. Vai ser julgado de uma maneira horrível. É igual o incrédulo, o ímpio, não tem temor. Crente que não tem temor a Deus, o que é isso? Já caiu, hein? Então, o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Tá vendo? Tá lixando a unha aí. Fica. Levando a sua vidinha. Ai, Deus. Toda hora fala o Senhor. Ai, Jesus. Mas só fica da boca pra fora. Quem não está com essa presença do Espírito Santo e da palavra dele em si, pode morrer de falar o nome de Jesus, não acontece nada. Certo? E nem já, não sai nada, não acontece nada. Então, Deus é fiel, mas nós temos que ser fiéis a Ele. Está percebendo? Senão não vamos receber nada. Porque a vida, a fidelidade dele não vai ter efeito na nossa vida. Então, as pessoas falam, Deus é fiel. Ah, Ele é, mas eu tenho que ser com Ele. Eu tenho que ser fiel ao Evangelho, à palavra. Você, por acaso, é? Vai fazer essa pergunta lá na sua casa, na frente do Espírito Santo. Então, uma coisa boa que nós temos que entender é a seguinte, que nós temos que estar envolvidos com a fidelidade de Deus. Que não falha essa fidelidade se eu estou envolvida com ela. Quer dizer, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que buscar esse Deus, eu tenho que abrir meu coração a Ele, eu tenho que ser dEle, eu tenho que sair fora do mundo, eu tenho que largar o pecado, eu tenho que ser só dEle. A palavra já diz que Ele é ciumento e Ele nos quer só para Ele, não divide. Você sabe que está escrito isso? Ele é ciumento. Ele nos quer só para Ele, não tem divisão com outra coisa. Com o mundo não tem. De jeito nenhum. Tá? É amor exclusivo, único. É igual casamento. É um pro outro. Não pode ter outro dos lados. Isso não existe. tá? Então, olha aqui, vamos ver Filipenses capítulo 1, gente, essa aqui é interessante, isso aqui. Que as pessoas gostam de falar esse versículo, adoram falar esse versículo, mas que, na verdade, nem entende o que isso quer dizer. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 6, veja só. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todo mundo fala esse versículo, vocês sabem disso, né? Ai, Deus é fiel, ele começou a obra, ele vai acabar. Ele começou mesmo. Qual foi a obra que ele começou? Da salvação. Hã? Ah, mas ele vai acabar? Não. Aí já não. Ele vai acabar se eu tiver o compromisso com ele. Se eu for fiel a ele. Aí ele vai acabar. Eu vou ter que ser fiel ao evangelho. Você vê o versículo 7, gente? Isso aqui, às vezes, a pessoa nem entende. Está escrito, olha. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Espera aí. Paulo está falando no versículo 6 de que o Senhor, ele está certo, mas ele tem a convicção que começou uma boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ele diz, aliás, é justo eu pensar dessa maneira, porque eu trago vocês no meu coração, seja nas minhas algemas, na defesa e confirmação do evangelho. Quer dizer, o evangelho tem que estar confirmado na nossa vida para que Deus termine a obra dele. Pois sois participantes da graça comigo, porque ele sabe que o Senhor vai terminar a obra dele na vida de Paulo através da graça. Ele falou, vocês são co-participantes comigo nisso na graça. Deus começou a ter um plano para você, uma carreira para você seguir no caminho dele. E se você for fiel ao evangelho, então, e colaborar com Deus, então ele vai terminar a obra dele. É isso que quer dizer esse versículo, então não é bem assim. A pessoa está, encaixa esse versículo em qualquer situação da vida. Não tem nada a ver. Deus não vai fazer. Se eu não estiver comprometida com o evangelho e colaborar com ele, nem a graça dele eu tenho. Fala-se da graça, mas as pessoas nem sabem o que é graça. Paulo acabou de descrever aqui. Está claro isso para você? Então é isso aí. É, nós temos que saber ter a revelação da palavra para não ficar numa superfície da palavra onde nós podemos perder até a salvação, com doutrina errada. Tá? Então, veja aqui capítulo 4 de Filipenses mesmo. Vamos ver aqui. Capítulo 4. Versículo 1. Olha, presta atenção nisso. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados. Permanecei deste modo, o quê? Firme no Senhor. Não é para ficar vacilando. Então, a nossa obrigação é de sermos firmes. Não importa se vira para cá, se vira para lá. Não interessa o que está acontecendo. É para nós sermos firmes no evangelho. Embora nós sejamos amados e saudosos. Embora sejamos amados e saudosos, se não formos firmes, não vamos perder. Tá valendo? Vocês estão me acompanhando? Tá? Então, essa firmeza que Deus está pedindo para nós aqui através de Paulo, é o quê? É para nós não irmos para o mundo. Você está tendo noção agora do que é mundo? Aí de tarde você não tem o que fazer. Você vai encontrar com gente que não é de Deus, cruza a perna e fica lá no maior papo. É para você fazer isso? De acordo com o que nós estamos vendo, evangelho? Mas parece uma coisa ingênua e sem pecado. Mas o Senhor disse, não há comunhão entre luz e trevas. Vocês estão acompanhando? Não é para eu ter uma postura das pessoas que não andam com Deus. Não é para andar com elas. Puxa, parece uma coisa tão assim, né? Bobinha. O que tem? Eu não tenho o que fazer. Eu vou lá um pouco conversar. Preciso esclarecer. Você não precisa, não. Está precisando muito de Jesus. Então, isso é engano. Não está firme na palavra. Porque a hora que você se enfronhar inteiro dentro desta palavra e ficar ligado com Jesus, você está no outro. Você está se preparando para a vinda do Senhor. Nós temos que estar firmes e irrepreensíveis. Está escrito em vários lugares aqui. Temos que estar firmes e irrepreensíveis para a vinda do Senhor, né? Que Ele nos acha. Não é assim que está escrito? Vocês estão acompanhando agora? Então não é você. Olha aqui, mas ninguém está mandando você sair do seu emprego? Quem foi que falou isso? O preguiçoso já vai levar para esse lado. Não, agora está em casa. Não, é por aí. Você vai trabalhar, mas você não vai se corromper com o mundo e com as pessoas que não estão salvas lá onde você trabalha. Saiu de lá, se lava no sangue de Jesus. Porque você está com a proteção de Deus para estar lá e não a sair daquele perímetro da salvação. Estão me acompanhando? Então precisa ter Bíblia. Agora volta aqui, Filipenses 2. Vejam só aqui, versículo 12. Então, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Deus salvou. Ele começou uma boa obra. Pronto, está aqui. É. Agora, a minha colaboração, qual é a minha colaboração aqui? É desenvolver a salvação. Senão você fica aleijado. Você nasceu de novo, e aí? Vai levar uma vida que? Que vida que você vai levar? E se você ficar muitos anos aqui na Terra, você perde a salvação. Porque você fica andando no mundo, você não está roubando, você não está fazendo coisa assim, mas você tem pecado em você. E um deles é não orar. Quem não ora, está escrito no livro de Samuel, quem não ora, peca contra Deus. Quem não se entrega, peca. Falta de oração é pecado. É que está faltando pregação sobre isso. Por quê? Justamente atrai todo mundo para o buraco. Mas agora, como nunca, precisa ter pregação de arrependimento e salvação. Para esperar Jesus. Tem que pegar firme, muito firme. Então, isso tem a ver, isso aqui, do versículo 12, com o que Jesus falou, que o galho tem que estar ligado à vinha. Porque um galho solto aí, ele morre. Ele não dá fruto, não faz nada. O galho tem que estar na vinha, ou seja, tem que estar ligado a Jesus. Para andar aqui nesse mundo, para dar fruto, para ser luz, tem que estar ligado à pessoa de Jesus, né? Então, isso quer dizer que nós temos que dizer sim para Jesus todos os dias. Todos os dias. Se você for dizendo Jesus, sim para Jesus todos os dias, e pegar sua cruz, negar a si mesmo, não ter ligação com o mundo, você vai cortando isso, porque a oração faz isso. Porque nós vamos nos afinando e ficando parecidos com aqueles com quem nós andamos. Então, se eu ando com o Espírito Santo, eu ando com Jesus, eu ando com a palavra, eu ando com Deus Pai, eu vou me afinando com Ele. Eu vou ficando parecido com Ele. Então, não tem exagero nenhum. Agora, se eu, um dia eu ponho o pé na igreja e outro dia eu estou andando no mundo, é para lá que eu estou tendendo. Porque só um dia aqui não vai ser suficiente para eu ser Jesus. Não pode pôr o pé no mundo. Você saiu de lá quando você se salvou. Sai completamente. Se lava, nunca mais volta para lá. Não pode. Você perde a salvação. E não vai ser bom ficar aqui nessa terra. Depois do arrebatamento, o primeiro, que vai ter o outro, que vai ser a grande tribulação, os 7 anos, né? Depois do arrebatamento, que o Senhor vem buscar a igreja, quem é que Ele vem buscar? Ele vem buscar os que estão irrepreensíveis na sua vida. A vida está ajustada e afinada com o Senhor. Quem ficar aqui vai sofrer, gente. Meu Deus. Mas, antes de Jesus vir, vai ter um período da graça do Senhor muito breve, que é para a igreja. Mas veja, para a igreja, vê se arrepende. Aqueles que tem uns que não vão câncer. Porque estão olhando só lá fora no mundo. Não querem fazer isso que a Bíblia exige, a entrega. Então, as trevas vão ser tão grandes no mundo, porque já está, já, ela está avançando, é igual uma onda. A gente vê nas nações, né, a liderança das nações, né, o que, que elas estão trazendo para o seu povo, para a nação. Estão trazendo as trevas. E isso o diabo vai tomar conta mesmo. Vai ter, gente, vai ser um sofrimento bárbaro antes de Jesus vir. Por isso que é para você se ajustar a Jesus agora. Se encher com a palavra de Deus agora. Para você não perecer. Como cristão. Porque cristão vira folha. Não adianta na última hora ele querer se encher de palavra. Não é na última hora que se enche de palavra. Isso é cada dia. Vocês estão acompanhando? Mudança de vida a cada dia. Lendo a palavra, se aprontando. A noiva tem que estar se aprontando. A igreja tem que estar se aprontando. Tá? Então, esta é a nova, é a nossa parte da colaboração para a salvação. Como ele diz aqui da nossa alma, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, a nossa colaboração é essa, gente. É dizer assim para Jesus, largar tudo. Se eu colaborar desta maneira, obviamente ele me abraça. Como ele diz que ele me envolve com a glória dele. Olha isso. Põe a mão sobre a minha cabeça, me abençoar. Ele envolve. Já imaginou? Você está envolvido por Deus, gente? Você pode andar aí para o mundo, para onde você for, mas está com ele. Você não vai perecer. Você não vai perecer. É promessa. O mundo vai passar por grande necessidade, mesmo antes de Jesus vir. Nós já estamos vendo, não arrumou nada ainda. Nada acertou, gente. E mais, o caos financeiro vai explodir mundialmente por causa dessa pandemia que prendeu as pessoas, paralisou o mundo. Acabou o dinheiro, acabou as empresas, acabou os negócios, acabou tudo. Mas quem é do Senhor, quem está envolvido pelo Senhor, não vai faltar. Então decida. Decida. Que sobre a sua vida tem que estar essa glória de Deus. Certo? Então nós temos que ter, desde agora, uma mente celestial. Você quer ver isso lá em Colossenses capítulo 3? Está valendo? Amém. Então, você não está perdendo tempo estando lá com Deus. Está ganhando para a hora que ele vier. Da onde que o povo vai sobreviver se não vai ter emprego, não tem nada, gente? Vai ficar pior, mas por que você vai ter medo? Eu não estou com medo de nada. Eu creio, eu confio, eu me entrego ao Senhor. Ele é poderoso para nos sustentar. Ele diz. Existe uma diferença, gente. E ele já falou que existe uma grande diferença dos que são dele e dos que não são. Então nós temos que mostrar para ele que somos dele. Você tem que mostrar para ele. Agora você fica aí o dia inteiro andando do jeito do mundo, servindo o mundo, ele não vai te proteger. Mas nós temos que pensar como o céu pensa. Versículo 1 de capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pronto, está escrito. Eu não estou exagerando. Eu estou exagerando. Estou falando que está escrito. Você aceitou Jesus? Então busca as coisas lá no alto. Você é dele. Ele já ensinou. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são daqui da terra. Ele já falou que vai ficar horrível. E já, tá, já mostrou que está. Já mostrou que está, gente. Mas nunca vai chegar essa nuvem na tua vida. Se você estiver debaixo da proteção de Deus. Ele vai te sustentar. Até que ele venha. Porque vai ter o caos mundial financeiro, gente. Para a igreja, aquele que está com Jesus, lógico. Porque a igreja não é aquele que está falando aí. Batendo no peito. É aquele que está seguindo a palavra. Para esses não vai faltar nada. Então, se é hora de você fazer a opção. Vocês estão me acompanhando? Você não tem temor, que nem ele diz, acabando de ler? Tem que ter temor a Deus. Tem que ter muito temor. Por isso você tem que se dobrar a ele. Se você for onipotente, o poderoso da sua vida, você vai cair. Você não vai se sustentar. Você vai perecer com o mundo. Né? Então, nós temos que buscar as coisas lá do alto, como ele diz aqui. Por que no 3? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Quando Ele vier. Amém. Glória a Deus. Não é isso que você quer? Não. Então você tem que se posicionar, agora é hora. Mas olha, todo posicionamento em Jesus vem com perseguição. E daí? Ele nunca vai te abandonar. Por isso que nós nos rendemos cada dia mais e nos dobramos humildemente diante da glória dele, da presença dele, porque as perseguições acontecem. E ele nos fortalece nessas horas, nesses momentos. Né? Então, tem, o que é perigoso são esses versículos que as pessoas se apoiam sem ter o contexto. Achando que, porque tem pregação assim, que olha, tudo não, Deus faz. Ele faz se eu colaborar, se eu estiver lá. Senão ele não faz. Então vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 10. Então, nós temos a nossa responsabilidade, certo? Ah, olha aqui, versículo 13, gente. Esse aqui, todo mundo é igual o que nós lemos em Filipenses capítulo 1. Todo mundo fala isso, mas nem todos estão protegidos. Porque esse versículo interessa, quer ver? Não vos sobreveio, versículo 13, de 1 Coríntios 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Gente, tentado vem os testes, os problemas, as perseguições. Tudo isso é a tentação. E muito mais, certo? Ah, então, ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ah, não vem tentação maior do que você pode... Isso está na boca de todos os crentes. Mas peraí, as pessoas estão ignorando o versículo 12 e o 14. O 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé desde que não caia. Não pode ignorar. Tá, então você fica andando firme na palavra, com temor e tremor ao Senhor, obedecendo, largando o mundo, Deus vai te livrar das tentações. Agora, o 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Idolatria não é você ter imagem lá na sua casa, não. Qualquer coisa que você põe toda a sua admiração, o seu gosto, em vez de pôr Jesus lá. Né? Então, Deus não vai livrar das tentações se nós estamos ligados às idolatrias. Às vezes a família é idolatria. Você nem vai atrás de Deus por causa da família. Tem que servir a sua família. Ninguém falou que é pra você largar a sua família. Mas tudo é uma dose. Certo? Você faz a sua responsabilidade e não anda do jeito deles. Você anda do jeito de Jesus. Você tem que romper com a tradição familiar, que é outra coisa difícil. Você precisa estar muito cheio da palavra e de oração, e o Espírito Santo está aí agindo na sua vida para você romper a tradição familiar. Que não é fácil. Mas é você, sabe? É só você ficar abraçada com o Senhor que você já rompeu, acabou, você não vai. Você tem força. E daí que eles ficam falando, não interessa. Você tem luz, eles têm trevas. Você não vai andar mais nas trevas. Porque depois que você está na luz, você não aguenta as trevas. Não dá, porque eu enxergar as trevas, gente, a gente passa até mal. Não dá para ir lá, porque a gente já saiu de lá. Agora, quem está lá, acha até gostoso, que está bom. Então, a vontade de Deus vai ser feita na nossa vida se nós cumprirmos com a nossa responsabilidade de sermos fiéis ao Evangelho. A vontade de... Ai, Deus, é a vontade dele, ele vai fazer. Vai lá. Se eu não estou com responsabilidade com o Evangelho, ele não vai fazer. Né? Então, nós temos que nos manter fiéis, gente, para ele ser fiel conosco. Certo? Nós temos que ficar firmes. Se eu estou firme com Jesus, eu não tenho medo de ninguém, de pessoa nenhuma, de ameaça alguma, de nada. E nem de dizer não. É assim, sim, não, não. Que passa a vida do diabo, está escrito. Não. Não é assim, está errado. Eu não vou. Vocês estão acompanhando? Não, e daí que vai vir perseguição? Que venha mais. Eu vou correndo lá para o meu lugar e me encontrar com Deus. E Deus me livre. Ali ninguém chega. Tem diabo que vem. Nem ousa. Tá certo? Se você não for lá, você não tem força para dizer não. Fica quieto, não é discussão. Agora vamos lá para Romanos. Está valendo isso tudo? Amém. Eu tenho que pregar isso. Cada vez mais. Estamos acabando. Olha aqui. Ou desprezas, Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, se eu colaborar com Deus, ele vai me levar para o arrependimento. Então, se eu não colaboro com Deus, eu não tenho arrependimento. E isso vai ficando tão forte, as pessoas que não se entregam, que não são fiéis a Deus, que, bom, seguiram tudo isso que nós acabamos de ver aqui agora, que vai endurecendo essa condição de arrependimento, que a pessoa nunca mais ela vai ter condição de arrependimento. Não quer se arrepender, não se arrepende. É sério ou não? Então, é isso aí. Nós temos, então, que colaborar com ele sempre, para ele ir nos levando ao arrependimento. Todo dia nós temos que nos arrepender, porque ele vem com a luz e nos mostra, não é assim. Então, eu pequei, então eu me arrependo, eu não posso. É um arrependimento santo. Tá valendo? Se eu não tenho arrependimento, tá tudo certo? Já ficou tão endurecido que nunca vai se arrepender. E isso vai ter efeito no julgamento. Porque nós já estamos sendo julgados agora. É bom, aliás, que sejamos julgados agora. Pela palavra. Porque depois, se nós formos julgados agora e nos arrependermos, está tudo ótimo. Ele vem e nos pega. Senão, o julgamento final vai ser certo. Vai ser muito triste e difícil. Então, agora, 2 Timóteo. Então, por isso, vão lendo bastante a Bíblia, com atenção, orando em línguas, para que o Senhor vá revelando essa vida santa na sua vida. Olha aqui. Agora nós vamos falar, então, dessa fidelidade. Versículos 12 e 13, de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Perseverança, andar com Deus. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, o que ele quer dizer com isso daqui? Se eu sou infiel, Deus é fiel. Mas ele não pode se negar diante de toda a conduta que está exposta aqui, que eu tenho que ter. Ele continua fiel, só que ele não tem acesso com a fidelidade dele na minha vida para me abençoar, porque eu sou infiel. Então, o que eu tenho que fazer para me manter fiel é largar o mundo. É sério. Gente, é a última chamada do Senhor. É a última. E ele vai chegar. Por quê? Pensa bem. O que o mundo e a carne nos deram. Para a gente querer tanto ir lá. Morte e destruição. O que, que nós vamos fazer lá? Pensa. Aquilo é uma tentação mesmo. E um engano. Para a gente ficar... Por quê, gente? O engano é esse. Pega um versículo da Bíblia e fala suavemente, de uma maneira distorcida, para pegar o seu emocional e fazer você pecar. E sair da presença de Deus. Então, a minha oração é a seguinte, que o Senhor proteja cada um aqui, para que ninguém caia. Em nome de Jesus. Amém, querida? Então é isso, nós precisamos estar firmes, conhecer bem a palavra, para saber o tom da tentação, não cairmos e dizer, porque está escrito, eu vou fazer isso. Tá? Porque a tentação vai usar versículos para pegar a emoção. É sério. Porque é sim, sim, não, não, o que passa disso é do diabo. Então eu tenho que saber bem o que é sim e o que é não. Por isso que eu tenho que ler bastante a Bíblia, orar em línguas, adorar o Senhor, ficar na presença dEle, pedir ao Espírito Santo revelação. O Espírito Santo tem que estar presente na oração, pessoal. Amém? Então é isso aí. Então, o penhor que nos foi dado está dentro desta condição, do Espírito Santo. Se nós sairmos dessa condição, o penhor foi feito. Não pode guardar, ok? Quem não vai guardar? Pecador. Vai guardar os santos. Então, glória a Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo na sua casa, lá nas suas orações. Tenha comunhão com Ele. Ele te ama. Ele quer te ajudar. Ele quer agir na sua vida. Em todas as áreas. Glória a Deus. Ele te ama. Glória a Jesus, aleluia, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Glória a Deus, aleluia, Jesus, nós precisamos muito de ti. Vem, Jesus. nós temos que andar também. Ser como ele. Se nós dizemos que amamos Jesus, então que andemos como ele andou. Caso contrário, nós estamos sendo falsos e mentirosos, diz a Bíblia. Então vamos orar em línguas para fazer agora a nossa oração final. Kambara koshere de kala kore bokosha la manekera bashala kandoro kosha yara bakoshene kara botana kasha. Ó Senhor nosso Deus e Pai, age, Senhor, agora. Em cada vida aqui, com a Tua graça, Pai, libera a Tua graça para todos aqui, Senhor. E que você dê a revelação através do Espírito Santo, da Tua palavra, Senhor. Para que todos, Senhor, andem na verdade, que todos conheçam os Teus caminhos. Senhor, vem, Senhor, com a Tua provisão através da palavra, abençoar todos aqui. Senhor, venha curar os ouvidos espirituais, a visão espiritual de todos aqui. Senhor, obrigado que a Tua palavra diz que você não nos abandona. Por isso eu peço, Senhor, insista com os que estão fracos, com os que estão, Senhor, caídos, com os que estão desencorajados. Põe a Sua mão poderosa agora, Senhor, e reaviva agora a Sua unção. Dá uma unção nova, Senhor, aqui, que desça uma unção nova para as vidas de todos. Um recomeço, meu Senhor, eu peço que aconteça através dessa unção. Senhor, bem, chacoalhe esses corações, põe fogo nesses corações, um fogo pentecostal, ó Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio no Teu poder, nas mudanças que vão haver em todos aqui, e eu repreendo agora todas as trevas que saiam, que se retirem daqui em nome de Jesus, que abandonem essas vidas em nome de Jesus, e que todos, Senhor, consigam chegar no Seu chamado, que todos venham a servir, Senhor, aguardando a Tua vinda. E eu Te louvo a Tua proteção que está sobre todos aqui, Senhor. E eu peço que essa proteção se estenda lá para o lar de cada um, para a família. Age agora, Senhor, com a Tua guarda, porque a Tua promessa, Senhor, que você guarda e abençoa a herança Tua, que são os filhos de todos, e até os filhos dos filhos. Senhor, eu confesso a salvação de todos e a Sua proteção. Senhor, foi um grande dia. Eu creio que você está agindo. Eu creio na Tua bondade e misericórdia, Senhor, que está aqui, Senhor, abençoando as famílias de todos, com a Tua provisão também, Senhor, para que não haja falta em nada para todos aqui. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, pelo Espírito Santo, que veio com clareza nos ensinar como estarmos debaixo da Tua gloriosa proteção e presença. Por isso, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, e nós Te louvamos, ó Deus, nosso Pai, porque você nos trata como os Teus filhos. Você age, você diz que você tem cuidado das nossas vidas, que você cuida dos detalhes das nossas vidas. Por isso, nós não precisamos nos preocupar por esses cuidados tão preciosos de um Deus que é nosso Pai. Por isso, nós, como os Teus filhos, ó Pai, nós temos sim todo cuidado em Te dar toda honra. Ó Deus, nosso Pai, nós temos todo cuidado em Te dar toda glória. E nós temos todo cuidado em Te dar toda adoração no preciosíssimo e amado e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, os santos da igreja, dizem. Amém. Amém, aleluia, glória ao Senhor. Que você seja abençoado neste fim de semana e tenha um feriado também de descanso e de bênção. Em nome de Jesus, até o próximo culto. Amém. Obrigada por estar comigo aqui neste momento da palavra. Glória a Deus. Amém. Aleluia.